Câmara concluiu a aprovação da medida provisória que simplifica as regras do setor aéreo e permite volta da gratuidade das bagagens. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação do texto modificado pelos senadores. O plenário da Câmara concluiu a votação da medida provisória que desburocratiza e simplifica a legislação sobre a aviação civil. Entre as alterações feitas ao texto original enviado pelo governo ao Congresso está a volta da gratuidade para um volume de bagagem despachado nos voos comerciais. A gratuidade da bagagem foi incluída na MP pela Câmara e depois mantida pelo Senado. A alteração incluiu na medida provisória uma mudança no Código de Defesa do Consumidor para proibir a cobrança de qualquer tipo de taxa por um volume de bagagem de até 23 quilos nos voos nacionais e de até 30 quilos nos voos internacionais. A justificativa foi o alto preço das passagens aéreas e a aprovação em 2017 da autorização para que as companhias aéreas cobrassem pelos volumes despachados, o que na época foi apresentado como uma medida para baratear as tarifas, o que não aconteceu, como disse a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, autora do destaque que permitiu a volta da gratuidade. Então é inaceitável que alguém que pague 6, 7, 4 mil reais numa passagem aérea ainda tenha que pagar mais uma taxa para despachar a sua mala, a sua bagagem. Então foi muito correta a decisão do plenário desta casa, foi muito correta ainda a decisão do Senado de reafirmar a decisão e a votação da Câmara dos Deputados que acaba com a cobrança da bagagem. Mas apesar de aprovada pela Câmara e pelo Senado, a volta da gratuidade rendeu críticas em plenário. Para o deputado Thiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais, deixar de cobrar pelas malas não vai fazer o preço das passagens cair. É engraçado que a bagagem virou o grande mal do aumento de custos de passagem aérea no Brasil, quando teve guerra na Ucrânia, quando teve pandemia. Esses fatores são irrelevantes para a turma que acha que dar gratuidade, entre aspas, para o despacho da bagagem vai resolver o problema da alta das passagens no setor aéreo. Além da gratuidade de um volume de bagagem, a MP altera várias regras da aviação civil. Entre outras coisas, a medida deixa de considerar os serviços aéreos como serviços públicos que precisam de concessão, permissão ou autorização para atuarem. A MP garante ainda que as empresas explorem qualquer linha aérea mediante simples registro na ANAC, de acordo com a capacidade do aeroporto. Até a edição da medida, essa garantia era dada apenas às empresas que obtivessem a concessão do serviço. A abertura do setor foi criticada pela oposição, que apontou um esvaziamento do poder de fiscalização da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, criticou a simplificação das regras de funcionamento das companhias estrangeiras. Aqui se tira a obrigatoriedade das empresas estrangeiras da aviação civil terem sede e representação no Brasil. Como responsabiliza uma empresa estrangeira se a partir de agora, se esta alteração se mantiver feita pelo Senado, não será sequer obrigado o Poder Executivo a autorizar, a fiscalizar. Mas a alteração feita pelo Senado foi aprovada pela maioria dos deputados. Para o deputado Bacelar, do PV da Bahia, a MP apenas simplifica as regras e elimina a burocracia desnecessária. Essa medida visa desburocratizar. Nós não vamos exigir duas autorizações para a mesma coisa. Quando dá autorização de operação, toda essa documentação será solicitada. Então seria duplicidade. O que a emenda do Senado suprime é autorização de funcionamento. Para operação, precisa de autorização. Para o relator da medida provisória, deputado general Peternelli, do União de São Paulo, as mudanças na legislação vão aumentar a concorrência e estimular o setor aéreo. A medida provisória que altera as regras da aviação civil segue para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Últimas notícias. A Câmara elegeu, na tarde de hoje, o deputado do PL de Minas Gerais para o cargo de primeiro vice-presidente da Casa. Para a segunda secretaria foi conduzido ao cargo o candidato único do PT de Minas Gerais, o deputado Odair Cunha. Já para a terceira secretaria foi eleita a deputada Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina. O presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou que a eleição suplementar foi realizada por critérios estritamente regimentais, em razão da vacância imposta pela mudança partidária dos integrantes eleitos em fevereiro de 2021. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Eberson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Com a apresentação de Sandro Erin, trazendo o melhor da música cristã e uma mensagem para o seu coração. Posso crer no amanhã.

Muito boa noite, então. Sejam bem-vindos a mais uma programação aqui da Primeira Igreja Batista de Navarra Amada, né? Hoje, 25 de maio de 2022. Então, vamos com mais uma noite de boa música também, um pouco da Palavra de Deus. Você, então, começou ouvindo as músicas, né? Porque Ele Vive e Galileu, de Fernandinho, né? Também para podermos louvar a Deus. E vamos também curtir essa noite com mais músicas ainda. Mas quero aqui mandar um abraço especial aqui a alguns irmãos que já estão interagindo aqui no grupo da igreja, né? A Emily e o Fredo Kiesel, né? Sempre estão nos acompanhando, né? Um abraço para vocês, que Deus também esteja abençoando a vida de vocês. Também a Andréia, o Armindo, a Nath, o Eduardo, né? O pastor Alexson também, a Bruna, né? E toda a sua família também, que também estão ouvindo aqui, acompanhando a programação. Ao Adriano Gross, também toda a sua família, ao Paulo, a Cevoir, o Fábio Gavert, a Marvin Meiger, né? Todo mundo aqui acompanhando a programação, né? Também vocês possam ser abençoados pela palavra de hoje e também pelas músicas. E a próxima música que a gente vai ouvir é Tua Palavra, de Paulo César Baruch. Faz-me ouvir tua voz mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir